coisa louca. Que tentação no carro, que coisa igual. Domina envolvente com seu jeito sensual. Oh meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Vai me beijando, vai me deixando alucinado. Menina, se eu te pego, eu lembro meu gigado. Até embaixo, vê se desce pra valer. Me mostra pra mudança, eu quero ver. Eu desce, uma mão na cabeça e vai descendo. Com a outra na cintura e vai mexendo. Vê se teu corpo todo, quero ver você quebrar. Vem pro meus amores balançar. Uma mão na cabeça e vai descendo. Com a outra na cintura e vai mexendo. Vê se teu corpo todo, quero ver você quebrar. Vem balançar. Com esse jeito mesmo que me deixa louco. Eu já tô fissurado, bola que tesão. Agora vem curtir, vem sentir essa emoção. Com esse jeito mesmo que me deixa louco. Eu já tô fissurado, bola que tesão. Vem curtir essa emoção. E eu disse desce. Uma mão na cabeça e vai descendo. Desce. Com a outra na cintura e vai mexendo. Desce. Eu sinto o corpo todo, quero ver você quebrar. Vem pro mano balançar. Com uma mão na cabeça e vai descendo. Com a outra na cintura e vai mexendo. Com esse teu corpo todo, cara, vê você quebrar, vem balançar. Da dona Belu. Ai, ai, ai. O som da cassete. Que coisa louca, que tentação no carro, coisa igual. Domina envolvente com seu jeito sensual. Oh meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Vai me deixando alucinado. Menina, se eu te pego, eu lhe mostro meu gigado. Até embaixo, vê se desce pra valer. Me mostra como dança, eu quero ver. Eu desce, com uma mão na cabeça e vai descendo. Com a outra na cintura e vai mexendo. Vê se teu corpo todo, quero ver você quebra. Vem pro meu namoro balançar. Uma mão na cabeça e vai descendo. Com a outra na cintura e vai mexendo. Vê se teu corpo todo, quero ver você quebrar, vem balançar. Com esse jeito mesmo que me deixa louco. Eu já tô fissurado, olha que tesão. Agora vem curtir, vem sentir essa emoção. E eu disse desce, com uma mão na cabeça e vai descendo. Com a outra na cintura e vai mexendo. Vê se teu corpo todo, quero ver você quebrar. Vem pro meus amores balançar. Uma mão na cabeça e vai descendo. Com a outra na cintura e vai mexendo. Vê se teu corpo todo, quero ver você quebrar. Detona Beto. Energia. Meus amores.